Sou grato ao Senhor por tudo que fez só por mim, por tudo que por mim fizer, pra dar-me um tranquilo viver. Sou grato ao Senhor por esta alegria de ser um ser tão feliz só por ter a graça do amor. Eu amo ao meu Deus, eu amo ao irmão, ao rival. Eu quero dar bem a quem mal pretender me legar. Sou grato ao Senhor por ter-me pra sempre de pé, e que a Ele eu seja leal no amor e na fé. Eu amo ao meu Deus, eu amo ao irmão, ao rival. Eu quero dar bem a quem mal pretender me legar. Sou grato ao Senhor por ter-me pra sempre de pé, e que a Ele eu seja leal no amor e na fé. No amor e na fé. No amor e na fé.